segue na rima, pois o que importa é o som. Apesar da vida dura que a gente leva, a luz vai sempre brilhar no meio das trevas. Quem vê cara não vê coração, diz o ditado. Quem sempre olha pra mim achando que eu tô errado, não sabe que eu lutei, mas sabe que eu venci. Eu tenho muita história pra contar até aqui. Prefiro ser aquele mano bem diferente, aquele que se destaca no meio dos crentes. Já tô acostumado a ser criticado por aqueles que um dia estiveram do meu lado. A falsidade impera, mas eu não desisto. Sigo os passos do meu Salvador, Jesus Cristo. Lavado e resgatado das trevas para a luz, perdoado todos os meus pecados lá na cruz. Nenhuma condenação sobrou pra mim, apesar daqueles que me julgam querendo ver o meu fim. É fato que nunca vou ser igual, certamente aprendi de Deus a ser feliz sendo diferente. Se um novo dia vai chegar diferente, nunca mais ninguém vai me julgar. Nem que tente, confio na promessa do meu Deus cegamente. Pois ele vai curar a minha dor para sempre. A vida passa dela, gente, não leva nada. O que se tem, o que se faz, a que se paga. Quem faz o bem nem sempre é reconhecido. Quem faz o mal não sabe que tá perdido. Quem olha, julga, não gosta, vira as costas. Carrega dentro do peito o sabor da derrota. A inveja, a ambição, sempre lado a lado. Eu só queria saber com que eu posso contar do meu lado. Na guerra ou na paz, tem sempre alguém pra falar. Fala mal, fala bem, eu não sei mais o que pensar. Enquanto muitos se perdem, sem a mínima esperança, eu vejo um sorriso no rosto de uma criança. Vou falar que é clichê, que eu tô me repetindo, mas fazer o que se eu só sei pra onde eu estou indo? O caminho é difícil, mas eu chego lá. O bem nunca vou deixar de pregar. Pode falar, pode apontar, eu tô aqui. Se vocês querem meu sangue, então segura aí. Eu já morri mil vezes pro pecado, é fato. Um a mais, um a menos, falando não muda o fato. Que eu sei pra onde vou, eu sei o meu lugar.